estão chegando e eu me pergunto como vão ficar as almas que ainda não têm um corpo seguro para se ancorar. Os gritos e lamentações em breve muitos vão ouvir. Será que o povo de Deus pode se omitir? Irmãos, juntemos nossas mãos e vamos trabalhar. Falemos para a multidão que Cristo vai voltar. Disponha-se agora e vamos. Nada temos a temer, pois nesta luta contra o mal Deus nos dará poder. O povo está se destruindo e muitos dormindo sem dar atenção. Há homens que vão caminhando sem ter a certeza de uma salvação. Jesus não tarda a surgir. Será que o povo de Deus pode se omitir? Irmãos, juntemos nossas mãos e vamos trabalhar. Falemos para a multidão que Cristo vai voltar. Disponha-se agora e vamos. Nada temos a temer, pois nesta luta contra o mal Deus nos dará poder.